Por volta das 2 horas da madrugada deste domingo, dia 9 de agosto, a polícia militar em rondas pelo bairro 7 de setembro, em Gaspar, abordou um suspeito com pequena quantidade de substância análoga à cocaína. Na abordagem, o homem informou aos policiais que havia comprado o entorpecente na Rua Oriente, no mesmo bairro. A abordagem foi feita pela viatura do PPT, Pelotão de Patrulhamento Tático. Conforme destaca o Tenente Browner, que é o subcomandante da Polícia Militar de Gaspar e comandante do PPT. Com relação à nossa ocorrência, o Pelotão de Patrulhamento Tático recebeu uma informação de uma outra guarnição de rádio patrulha da nossa 3ª Companhia de Polícia Militar de Gaspar, que havia realizado a abordagem de um usuário de drogas nas imediações do bairro 7 de setembro, que ao ser indagado sobre a origem daquela substância entorpecente, acabou relatando que havia comprado de um masculino e uma feminina na localidade da Rua Oriente, no bairro 7 de setembro. Após essas informações, a guarnição de rádio patrulha repassou essas informações para a guarnição de patrulhamento tático, que realizou o monitoramento da residência, onde supostamente residia esse masculino que estaria realizando comércio de entorpecentes. Após uma longa observação, ao visualizar dois masculinos adentrando aquela residência, a guarnição, com apoio, do pelotão de patrulhamento tático, com apoio de outra guarnição de rádio patrulha, entendeu por bem adentrar a residência e acabou logrando o êxito de encontrar cerca de 5 indivíduos dentro daquela residência. E naquele momento foram flagranteados com diversas substâncias entorpecentes, dentre maconha, crack, cocaína, bastante dinheiro trocado, petrechos utilizados para o fracionamento das drogas, bem como um caderno com anotações de dívidas relativas ao comércio de entorpecentes. E ante todos esses elementos, as duas guarnições conduziram todos os envolvidos na ocorrência da delegacia de plantão de Blumenau para a lavratura do flagrante policial. Nós ouvimos o Tenente Browner, subcomandante da Polícia Militar e comandante do PPT, Pelotão de Patrulhamento Tático. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.